está a me revisitar por completo. Vem me visitar, me revisitar por completo. Vem me visitar, me revisitar por completo. Vem me visitar, me revisitar por completo. O hall está repleto de calçados e papéis picados, e as plantas já secaram minhas lentes de contato. A janela da cozinha até parece um retrato, um contrato, uma ilusão. Vem me visitar, me revisitar por completo. Vem me visitar, me revisitar por completo. Um contrato, uma ilusão. Levantar da cama não me faz sonhar, e dormir me deixa tão cansado. Me pergunto se me falta. Visitar por completo. Vem me visitar.